Descendo de thug na montanha, o meu escape. Tá pegando fogo, iniciando o escape. Nunca que me pega se eu acelero na highway. Nunca que me alcança se eu ativo escape. Descendo no thug, dario tipo Takahashi. Entrego do full speed, está contra o Akag. Aí 86 dos dias é fácil na cidade. E só pra começar, isso é apenas nosso first stage. Descendo da rua, deslizo fácil tipo Fujiwara. Aí 86, um milho é fácil, só tapar na cara. Explode os heads no monte aqui na descendo avenida. Isso é apenas nosso first stage. Descendo no thug, na montanha, meu escape. Tá pegando fogo, iniciando outro escape. Nunca que me pega se eu acelerar na highway. Nunca que me alcança se eu ativo o escape. Descendo no thug, o W tipo Takahashi. Entrego teu full speed, estado pro Akagi. Aí 86, desliza fácil na cidade. Só pra começar, isso é apenas nosso first stage. O bonde vai sair do posto, em fila meia-noite em ponto. Só sobe quem tá disposto a perder o carro essa noite. Sente o ronco do V12, JDM no thug. Ela me disse eu te dou sorte, com uma carinha de emoji. Começo racha, porta a porta, giro a giro. Eu esperando a reta pra apertar o botão do nitro. Pode tirar o retrovisor, eu nunca tô atrás. Não apareço no espelho, eu sou vampiro. Tá pingando lava do disco de freio, tô longe demais. Vejo no espelho essa trilha em vermelho, o caminho ficando pra trás. Não lembro da cor do carro do inimigo, não escuto ele mais. Não escuto ele mais, não. Não, não, não, não. Descendo esse monte, eu vou te ensinar blind attack. Apaga os faróis, siga o som que faz o escape. O resto é adrenalina, pode mais quem tem coragem. Rotativa RX7, veio o side. Subindo aqui na top speed, falta marcha. O racha é minha vida, só pode quem tem coragem. O silêncio pra mim não faz mais sentido. O som do motor é música pros meus ouvidos. Eu mantenho água no copo, controlo o equilíbrio. Vou descendo a montanha, violando os meus sentidos. Ah, é 8:30. O fantasma do monte aqui nem vai te assombrar. Não erra nenhuma vírgula na hora de curvar. É um Toyota True, nem faz a cidade vibrar. O bonde faz subir no thug. Às 11h48, uau, a linha fila de piloto. E o meu escape cospe fogo. Nunca que me pega se eu acelerando. E só pra começar, isso é apenas nosso first stage.